Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo, começando na sua quinta-feira. Uma quinta-feira maravilhosa para todo mundo, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, 23 de junho do ano de 2016. Olha, o Central do Sertanejo tá cheio de música boa, tá cheio de novidades, tá cheio de recordação. E é claro, a sua audiência, que é o melhor de tudo, né? Um prazer enorme, sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia durante uma hora com muito sucesso, muito sertanejão, muita informação também. E pra começar nossa quinta, quero mandar aquele abraço especial pra você que tá trabalhando, tá em casa, no carro, tá ouvindo a gente aí pela internet, tá conectado no Central do Sertanejo, seja muito bem-vindo, tá bom? Vou falar que o Cristiano Araújo aparece descontraído em foto inédita de livro. Olha que legal, hein? O cantor Cristiano Araújo, que morreu no dia 24 de junho do ano passado, após sofrer um acidente de carro, agora apareceu em uma foto bem descontraída no livro que foi escrito após a sua morte. O fotógrafo Flaine Gonçalves, que passou a última turnê do cantor em março de 2014 e junho de 2015, vai lançar 11 mil horas, que mostra a história ilustrada com 220 fotos, nas quais muitas inéditas, os bastidores dos momentos mais íntimos e diversificados do cantor Cristiano Araújo. Segundo o fotógrafo, o povo poderá conhecer o outro lado de Cristiano, longe dos focos e dos palcos, com os filhos, sempre alegre e divertido. Muito legal, né, gente? Muito bacana mesmo. E o nome do fotógrafo é Flaine Gonzalez. Ele que fotografou aí a última turnê do Cristiano Araújo, de 2014 a 2015, em junho, né? Muito legal mesmo. Vai sair esse livro de fotografias. Já saiu, né? Ok. Então tá certo. Parabéns aí pro fotógrafo. E vamos matar a saudade aí do Cristiano Araújo aqui no Central do Sertanejo. Boa quinta-feira! Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você eu estou. E diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora.

porque na próxima quinta-feira é hoje, né, gente? É hoje! Nesta quinta-feira é dia de festa e a Beca tem que ser especial, né? Os fãs do sertanejo de raiz têm um encontro marcado com o Milionário Marciano, que abrem hoje, no dia 23, a edição do Orlinda Rodeio Festival, batizado o Projeto Lendas. O show reúne os dois maiores e importantes cantores sertanejos de todos os tempos. É uma justa homenagem aos parceiros de ambos, mortos em 2012 e 2015. Olha só, gente, Milionário e Marciano estão na mesma turnê desde o final de 2015, quando subiram no mesmo palco juntos com Projetos Lendas em São Paulo. Inspirado no circo, onde ocorreram muitas das apresentações sertanejas nas décadas de 70. O Lendas faz uma releitura de grandes clássicos da música sertaneja das duas duplas, Milionário José Rico e João Mineiro e Marciano. Olha que legal! Muitas músicas como Tempestade de Paixão, Amor Clandestino e Duas Camisas não podem faltar nesse show de hoje, né? E vamos começar aí o nosso segundo bloco, trazendo para vocês um projeto também que é uma dupla, mas é uma dupla muito bacana também, Leonardo e Eduardo Costa. Eita! É Central do Sertanejo. O amor se desfez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos caiu. A falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Volta, foi ponto final. Quebrou o cristal, é, já não tem mais você. Pensamentos absurdos caiu meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Me queira bem. Me queira. Central do Sertanejo. Só queria mais um pouco desse sentimento louco, te acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Nunca, amor, nunca vai entender.